E eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu você quis esconder pra mim. Sua carinha de santa por pouco não enganou alguém que viveu de mentiras e tanto lhe amou. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Hoje eu quero você bem distante daqui. Dou 20 horas de prazo pra você sumir. Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão, nem receber suas cartas pedindo perdão. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem só de ida. Não quero adeus nem despedida.